A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Estamos de volta, segunda hora do programa Fronte até meio-dia aqui em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski, você pode interagir conosco aqui através de canais como a fanpage Transamérica Foz no Facebook, também arroba Transamérica Foz no Twitter e no Instagram. 45882828228 é o nosso contato aqui no WhatsApp. Ontem, sexta-feira, foi feriado municipal de São João Batista, padroeiro dos católicos aqui de Foz do Iguaçu, mas na Transamérica Foz, né? Todo mundo de volta ao batente no dia de hoje, né? Ontem não houve programação local aqui na rádio, mas hoje aqui, né? Todo mundo trabalhando, quer dizer, todo mundo, eu, Márcio Barreto aqui, Luciana, Jorge Pegoraro, só nós? Mas assim, né? Todo mundo, tá? Todo mundo. Vamos agora a um dos quadros mais aguardados aqui do Fronte, nossa curtida da semana. Curtida da semana. Música.

música aqui no front e vamos fazer o seguinte, né? Vamos deixar de ser pop agora de novo, né? Pra voltar a ser Rossi, entendeu? Rossi, né? De roça, né? Não foi legal, né? Tá bom, admito. Bom, Arraiá Junino aqui no front Transamérica. E já dançamos com as quadrilhas, já rolou até casamento caipira, né? De conveniência entre dois grupos políticos enquanto rolava o intervalo. Ainda bem que você não conferiu isso, né? Foi a portas fechadas, mas o divórcio com certeza chega rapidinho, né? Rapidinho na primeira delação premiada, porque agora chegou a hora das simpatias de festa junina. Vamos lá, né? Quem nunca? Primeira simpatia... Chega aqui na fogueira você, isso aí, vamos lá. Esquenta bem essa faca, bota aí no fogo, esquenta bem, isso. Agora vai ali, ó, ali, crava a faca na bananeira, porque a letra que formar vai ser a letra do primeiro nome do juiz que vai julgar o seu caso, tá bom? Bacana, né? Outra simpatia agora, vamos lá, você que é réu aqui, ó, vocês que são réus, vem aqui, ó, todo mundo pegando aqui seu galinho de arruda, seu pacotinho de sal grosso, vai espalhando por aí, tá? Se vai livrar vocês dos mandados de prisão preventiva ou condução coercitiva, bom, aí eu duvido, mas pelo menos vai espantar pulga, piolho, mal-olhada e até micose que venha pegar ali na carceragem, na cela, enfim, né? Descarrega sal grosso, descarrega, hein? E vale tudo para evitar ser preso, né? Colocar foto do juiz de cabeça para baixo, bater na madeira 3 vezes para espantar delegado, protocolar habeas corpus antes mesmo de ser preso. Vai protocolando aí porque olha o delegado! É mentira, pessoal. Brincadeirinha. Fronte Transamérica até meio-dia e ó, arruma essa festa aí que tá bagunçado. Vocês nem parecem que são uma organização. Transamérica. Full of beer. My old man's a drunk about a barrel full of Programação musical aqui no Front Transamérica nesta manhã de sábado, 25 de junho de 2016. E vou perguntar aqui, né, qual que é a boa pra hoje, hein? Alguma indicação de feijoada, risoto, rodízio de pizza, enfim, eu aceito convites também, tá? E vamos agora a um brevíssimo intervalo aqui no Front. Na sequência, nós voltamos com o último bloco do programa de hoje. E aquela hora que dói no cérebro, dói no orgulho, dói no ego, dói em tudo. O quadro do 7-1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do combalido cidadão brasileiro. Front Transamérica até meio-dia. A feira, compadre, e o camelo no deserto com sede. Caiu. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.